Na terça-feira, dia 12 de fevereiro, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar recebeu da loja Savan de Gaspar o valor do troco solidário arrecadado nos últimos 10 meses. Esse valor é de R$41 mil. Para sabermos mais detalhes sobre a entrega desse troco solidário, vamos conversar agora com a presidente da Rede Feminina, a Dilma Uliano Moser da Silva. Presidente, esse valor veio em boa hora? Foi uma arrecadação feita para ajudar a Rede Feminina? Sim, é referente ao troco solidário que a loja Zavan ela faz em todo o Brasil e cada vez é uma entidade que está sendo beneficiada. Esse valor foi arrecadado na loja Zavan de Gaspar durante 10 meses. Exato. Foram 10 meses do troco solidário que, graças à comunidade, né, temos que agradecer muito a comunidade que foi muito parceira com a Rede Feminina. E a rede já tem uma programação para fazer uso desse valor arrecadado? Sim, como eu te falei anteriormente, nós precisamos de um elevador. Esse elevador custa em torno de R$75 mil. Então, esses 41 mil já vai ajudar bastante na compra do elevador. Parcerias como essas, especialmente de uma empresa grande como a Van, é uma parceria que dá certo, que realmente a rede recebe de braços abertos. Exato, é de grande valia, né? E como eu disse, a comunidade sempre parceira, né? Sempre colaborando com a rede, nos eventos, né? Nas rifas, em tudo. Então, graças à comunidade também, graças ao senhor Luciano Rank, que junto com os seus funcionários, arrecadou esse valor para a Rede Feminina. Presidente, estamos já no mês de fevereiro, como estão os atendimentos aqui da rede? Então, os preventivos, a coleta dos exames começa a ser efetuado nessa segunda-feira, dia 18. Já estamos com a agenda bem lotada e dia 18, então, será iniciada a coleta. Em média, quantas mulheres são atendidas por mês aqui na rede? Numa média de 400 mulheres. Vocês atendem mulheres de Gaspar e também do vizinho município de Ilhota? Sim, Gaspar e Ilhota. Os exames são feitos aqui mesmo na rede, presidente? As coletas são feitas aqui e nós temos um laboratório próprio onde é feito também a leitura das lâminas de todo o município. E quanto à programação dos trabalhos realizados juntos às entidades, às igrejas, vocês já iniciarão esse trabalho em breve? Se houver solicitação, sim. No caso contrário, esse trabalho sempre fica para o mês de setembro e outubro, que é o mês do outubro rosa, né? Quem tiver interesse em receber essa orientação da rede pode entrar em contato com vocês e agendar? Sim, pode ligar pelo telefone 33320699 que nós estaremos aqui à disposição. Esse trabalho da rede é um trabalho de suma importância junto com as mulheres do município. Vocês são procuradas diariamente por novas pessoas que vêm aqui na rede? Sim, com certeza. Todo ano há uma demanda bem grande de novas mulheres, novos pacientes, né? E também queria, já aproveitando a oportunidade, que agora no dia 26 de março nós teremos o Café com Elas em parceria com a TV Gaspar. E gostaríamos de convidar todas as mulheres, homens, comunidade em geral para participar desse café, que será revertido uma parte para a Rede Feminina e uma parte para a PAI. E os ingressos começam a ser vendidos a partir de quando? Já estão sendo vendidos no valor de R$60. Quem quiser comprar, procura pela rede? Sim, procura por umas voluntárias da rede, os voluntários lá da PAI e a TV Gaspar. Ok, presidente, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Gil, e obrigado a todos os ouvintes da Rádio Sentinela. Nós conversamos com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar, Dilma Uliano Moser da Silva, nos falando sobre a entrega do troco solidário da loja Zavan no valor de R$ 41 mil. Da Rede Feminina, Gil Dias para a Rádio Sentinela.